Fica 6, 5. 5 lá e 6 aqui, entendeu? Do mesmo jeito é aqui. 5 aqui, 6 lá. Show também. Chegou lá. Se caiu, tem que voltar. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Aí ele vai voltar na coisa, a professora também. Quando tu chegar lá, Maranela, tu entrega para algum, a primeira de lá. Então, a de lá que vem. Do mesmo jeito. Quem está chegando? Se cair, tem que voltar. Quem tiver na posse do apontador da caneta, caiu aqui no meio, tem que voltar lá. Tá? Beleza. Aqui, ó. Só pra ninguém dizer. Alô? Alô? Não. Pega a platina pra tu fazer um exame, hein, Augusto? Eu começo no índio. Não, tá, não. É só agarrar a frente. Bora. Só marcou aqui, não. Não vai acostumar. Dá aí. Já. Pode começar. Pode ir. Você é qual? Ih, caiu. Não, não, não. Ei! Eu tô deixando de já tá aqui, porque eu tô cega. Bora, cegueira. Bora. Vai, já perdeu. passando aí. Tá bom. Essa pessoa rapaziada. De novo? Hoje. Não. Ele tá falando com ela. Vai lá, menina, correndo no chão. Caiu. Até certo agora. Não, não, não. Caiu. Ah, sim. Mexe logo, né? Ah, eu sou especialista. Thank you.